Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Ao som